Olha aí, esse som aqui é pra gente tirar o barato. Na moral, certo? É sangue bom, eu continuo perturbando você. Muitos me fazem companhia, outros falam mal de mim. Não tenho tempo pra dar um trampo aí, só pra sorrir. Te pego nas esquinas, bares, mentes perturbadas alimentam o meu vício. Se destruindo pelas madrugadas, já tentaram me exterminar, me incriminar. Se associar a mim é o que conseguiram. Sou eu é quem fala e você é quem vai preso por minha causa. Mas sou seu amigo, fica frio no hospital, no leito solitário, no presídio ou em casa, na miséria. Sou seu amigo, pode ficar tranquilo. Com os caras eu já estou reinando, até as minas chegam junto de vez em quando. Mas sou rico, tenho funcionários, rendo fácil, fácil. Sou na cor dos colarinhos do plenário. Não sou comandante, mas viajo sempre. Não sou relógio, mas sou da hora. Não sou ladrão, mas eu já roubei quase toda a sua vida, sangue bom. Seu irmão morreu na minha, não fiquei com dó. Vacilou, cachimbo, cai no muro do pó. Vocês! Onde você estiver, onde você quiser, onde você estiver, onde você quiser. Olha só que beleza, até a flebozada me estica na mesa. É sangue bom? Então, deixa que eu injeto. Vai uma faturando aí, só pra ficar esperto. Vai deixar os manos te tirar. Toma cuidado para não assoprar. Mas não esquenta na boca, nunca vai faltar. Às vezes os homens pegam, a casa cai. Mas depois vem rapidinho, mexejando mais. Entrou nessa maluca, nem precisa sair. Overdose te espera. Eu quero é mais pra você. Eu quero que. Eu quero é mais. Veja só. Não. O problema é seu. Sai fora. Eu não quero mais você. Agora é só um monte é quem vai te querer. Outro dia eu tô solto na banca. Gente fica por trás do negócio. Mas um pulando, se passando. Prepara o um cachimbo, me traz a festa. Coitada, esse já era. Viagem clandestina sem passaporte. E o destino você sabe, lutar é a morte. É assim que eu quero, tem que ser assim. Eu gosto do veneno que puseram em mim. Meu nome original, você sabe qual é. Não precisa nem eu falar. E se me quiser, quando você me encontra em qualquer lugar. Uns me criticam, outros me consomem. Se eu fosse coisa boa, realmente é, eu não teria, eu quero ouvir você. Onde você estiver, onde você quiser. Valeu, galera!